mentira que o amor veio contar. Você na minha vida é a mentira que eu preciso escutar. Mentiras, só mentiras, nada mais. Nem sei como é que eu pude acreditar. Nem sei como é que eu pude te querer. Nem sei como é que eu fui me apaixonar. Teus lábios me juraram tanto amor. Meu pobre coração acreditou. E pensa que este amor não teve fim. Não sabe por que tu não estás aqui. E eu sofro tanto, pois já estava acostumado com essa vida. Não vejo pro meu corpo outra saída. Tu és o vício que eu não posso mais deixar. Mesmo fingidas, tuas carícias nunca foram esquecidas. Preciso que tu voltes novamente pra me contar esta mentira uma vez mais. Você na minha vida é a mentira que o amor veio contar. Você na minha vida é a mentira que eu preciso escutar.